Este é o Ubiports Over the Internet Show de 2 de junho de 2018, o audiocast da comunidade em português do Ubiports, centrado ao redor do Ubiports que é o Noé, no qual podem ficar a conhecer os elementos da comunidade, o trabalho que fazem e as opiniões que eles têm sobre os temas do Q&A. Estamos de volta após uma interrupção causada por algumas férias, problemas técnicos que levou à perda de um episódio gravado com a participação do Ismael Bonato e também do Ruben Carneiro, que é um dos core developers do projeto Ubiports. Mas não vale a pena lamentar mais. Comigo tenho hoje de novo o nosso tutelista Ismael Bonato. Bem-vindo de volta, Ismael. Bem-vindo. Olha, e tendo em conta que já estamos há quase um mês sem fazer um Ubiports Over the Internet Show, temos hoje montes de assuntos para falar. Podemos começar pelo aquele que eu acho que é o maior anúncio dos últimos tempos, que é o anúncio da parceria entre a Purism e o Ubiports para ter um port para do Ubuntu Touch para Librem 5. Conhece esse dispositivo? Sim. Esta era uma parceria que era de esperar já há algum tempo, que se falava de haver conversas entre a Purism e a Ubiports para tentar conseguir alguma colaboração. A mim parece-me, pelo anúncio e pelo que se vê no site, que vai ser dada a opção de vir com o Ubuntu Touch pré-instalado. Portanto, vai a três hipóteses: o Pure OS, o KDE Plasma Mobile e o Ubuntu Touch. O que é que achas disto? Eu acho super interessante, assim, foi meio que o pessoal já esperava, mas foi meio uma surpresa, porque ninguém tinha dado alguma pista. Uma pista, isso mesmo, ninguém tinha dado nenhuma pista, né? E eu acho muito interessante na parte técnica, né? Sim, sim. Não sei se seria o ponto para começar, para dar uma opinião sobre isso. Sim. Não vai ser um dispositivo com Android. Isso, essa é a questão. Vai permitir com que sejamos muito mais uma distribuição de Linux a sério, porque o processador vai ser um processador da Intel. Não é um processador igual ao x86, mas ainda assim permite que os drivers sejam inteiramente livres. E, aliás, ele foi escolhido por isso, e todo o hardware do dispositivo foi escolhido para permitir drivers inteiramente livres e para permitir funcionalidades de privacidade bastante interessantes. Eu acho que é bastante interessante, porque não só por causa disto, mas aquela parte da privacidade, acho que é uma coisa que toca muito a quem está interessado no Ubuntu Touch. É muito importante para ti ou é menos importante? O que é que achas? Eu acho que a parte mais importante de tudo é não depender do Android. É, também. Não depender do Android, porque ali, teoricamente, o que acontece? Você poderia fazer uma, por exemplo, na Raspberry Pi, para ARM, você simplesmente pega uma distribuição do Ubuntu. Claro que deve ter umas coisas mais complexas, mas teoricamente você pega e recompila a distribuição para uma outra arquitetura. Né, você pega compila tudo ao mesmo tempo, né? Agora, quando você tem que usar coisas do Android, tem que ficar compilando o Alien, compilando isso aqui, compilando aquilo lá, compilando o kernel. O kernel é uma versão antiga, é a versão antiga do que foi utilizada no mesmo dispositivo. Sim. Por exemplo, alguns dispositivos que temos com o Ubuntu Touch, ainda estamos com versões 3. Qualquer coisa do kernel, que são 3.10, 3.04. Sim, são versões muito antigas. Muito velha. E já sem grande suporte. Essa é que é a verdade. Isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu quisesse pegar um Ubuntu Touch hoje e, sei lá, plugar um Bluetooth, um controle do DualShock 4, que é um controle do PlayStation 4, não funcionaria, né, na verdade. O QR não é tão antigo que não tem nem driver para isso. E você pega um kernel mais novo, acima do 4.4, se eu não me engano, né, você pega uma SDL, né, você pode pegar uma SDL mais nova e tudo mais. Claro que vai estar meio travado ao MIR, né? Sim, sim. Mas você tem muito mais possibilidade. Sim, mas o MIR também está a evoluir, portanto, acho que não é um problema tão grande. É isso mesmo. A questão é a questão de sempre andar com a SDL mais atualizada, com o MIR e tudo mais. Uhum. Eu acho que agora não vai ser tanta dificuldade, né? Porque o MIR agora ele virou É um cliente para o Wayland. É um cliente Wayland, é um cliente Wayland agora, então provavelmente a SDL vai funcionar a partir desse tipo dessa uhum. forma, né? Então não vai precisar mais toda hora ficar atualizando a SDL com as versões novas do MIR. Então eu acho que a partir de agora vai poder vir mais alguns jogos, algumas coisas a mais para o Ubuntu uhum. Touch. Eu espero que sim. Olha, e saltando já para o tema seguinte, que é o Q&A 28, o último, que nós não foi o que nós perdemos, mas o que veio depois, que foi na semana seguinte à UbuCon Europe 2018, em que se falou essencialmente sobre o upgrade para o 16.04. Falou-se da necessidade de um novo browser, porque o Oxide tem demasiadas limitações, quer a nível do desenvolvimento, quer a nível da utilização, e ao que parece vai haver um novo browser. O que é que tu achas de termos um novo browser? Tu não tens um dispositivo ainda? Na verdade eu comprei faz um tempinho. E já estou meio que utilizando. Ok. Ótimo, e então? Só que não estou utilizando diariamente, né? Porque a Tech Day tem um chip novo e tal, e meio complicado ficar andando com dois celulares por aí. Ok. Então, eu uso mais em casa, assim, para navegar na internet e fazer tudo mais. E que dispositivo, dispositivo é que compraste? É um Nexus 5. Ah, ok, ótimo. Bem funcional, assim. Eu acho bem interessante, porque quando você muda para o modo convergente, né, mesmo que use na telinha pequenininha, você consegue continuar, você consegue usar multitarefa. Sim. Se bem que é um ecrã um bocadinho pequenino para fazer, por exemplo, funciona com as aplicações que são convergentes, mas, por exemplo, as aplicações de X, por exemplo, o LibreOffice, tu não conseguias carregar os botõezinhos, porque o ecrã é mesmo muito pequeno. Não. É mais nesse caso assim, por exemplo, você tem um Android hoje em dia que consegue colocar duas telas ao mesmo tempo, né? Dois aplicativos. Então, no Ubuntu Touch, o que eu faço? Eu modifico para o modo convergente e coloco uma tela em cima e uma tela embaixo. Sim. Tipo, ele gasta mais bateria, mas funciona assim, mil maravilhas. Em ecrãs maiores, como o do tablet BQM10, automaticamente o sistema permite ter duas janelas lado a lado. Pões três dedos em cima de uma das janelas, puxas, por exemplo, para o lado direito e ela fica um bocadinho mais pequena, mas fica do lado direito da janela, enquanto ocupa, vá, digamos que um terço da janela, e os restantes dois terços da janela é ocupado por outra aplicação. É muito parecido com o Ross. Pronto. Ok, e... voltando ao assunto, era navegador que você está falando, exatamente. Né? Isso, então, no final das contas, eu acho que vai ajudar bastante, porque eu acho que esse navegador aí está meio desatualizado. Bastante. Faz um tempinho que não é atualizado. Eu acho que isso só vai ajudar, né? Só vai agregar. Precisamos de novas funcionalidades também. Sim, com certeza. Eu acho interessante se pudesse fazer uma coisa parecida com o navegador do Android, né? O Chrome, né? Quando você desliza para baixo a barrinha de menu lá em cima, ele abre uns Você sabe como é que funciona o Android, né? Sim. Já não uso Android há uns anos. Porque... Mas funciona muito bem, eu acho, essa questão. Ok. Pois, eu gostava mais funcionalidades a nível dos bookmarks e outras coisas assim desse género. Mas sim, há um conjunto de funcionalidades. Também a nível de privacidade. E essencialmente era isso. Funcionalidades de privacidade e para mim era essencial. Isso, hoje em dia os navegadores, o Firefox acho que atualiza, sei lá, cada semana, se duvidar. É de 6 em 6 semanas. Pelo menos o de desktop, o de móvel, não sei. Também usei o Fennec, não é? O nome dele. Pelo menos antes era em Android. Eu já não uso Android há muito tempo. Eu tive um telemóvel Android, mas por acaso é um dos modelos que também corre o Ubuntu Touch. É exatamente o mesmo modelo que a Canonical lançou com o primeiro, o telefone, o BQ4.5. Comprei quer a versão Android, quer a versão Ubuntu Touch. Mas não uso, não, já há muito tempo. E também a versão de Android também já era, já na altura não era a mais recente. E eu suspeito que agora ainda esteja mais diferente. Mas vamos para o assunto seguinte. Os avanços do Unity 8 estão também um pouco mais lentos, não só porque a equipa do core do Bport está mais focada no 16.04, como também o principal developer do Unity 8 também está com alguns problemas pessoais, então tem menos tempo para lidar com o projeto. Tu que estavas mais, e suspeito que ainda estás, mais envolvido com o Unity 8, notas algum este abrandar do trabalho? O que está no GitHub lá, eu acho que faz tempo que não tem nenhum tipo de atualização. Algumas coisas simples, nada muito... Eu acho que não é o foco agora, o Unity 8, né? Seria mais o foco. Sim. Eu também estou meio parado há um tempo, não estou mexendo em nada no Unity 8. Várias coisas, não estou meio sem tempo agora. Provavelmente nas próximas semanas vou voltar a mexer em alguma coisa. Mas não, eu acho que não esperaria muitas novidades do Unity 8. Sim. Em relação a todo o resto. Pelo menos até o 16.04 sair, eu acho que vamos ter que esperar um bocadinho. Eu também estou meio parado um pouco, assim, houve alguma atualização daquela questão do... Porque agora está funcionando no 18.04, né? Mas está funcionando no 16.04? No 16.04 estava, que eu me lembre. Isso, estava, daí ele parou de funcionar. Ah, então agora não sei se já voltou de novo, porque não me lembro. Porque isto já mudou várias vezes e então já não sei qual é que é a última situação. Tenho de instalar aí algures numa máquina e experimentar. Então o que acontece? Eu tinha uma máquina virtual para desenvolver e no final das contas eu estava instalando e, quer dizer, estava instalado e estava funcionando o Unity 8, a sessão, né? Só que daí parou de funcionar, e daí o pessoal entrou em... Eu criei um bug report lá, um monte de gente criou um bug report, e aparentemente eles corrigiram 18.04, porque daí começaram a utilizar o Wayland, em vez de... Só que não sei como é que está o 16.04, faz umas 2 semaninhas que eu estou meio parado. Pois, eu também não... digamos que o último mês não consegui acompanhar de perto o desenvolvimento. Portanto, não faço ideia de qual é o estado. Eu recebo e-mail de vez em quando sobre as mudanças no GitHub. E aparentemente não foi resolvida essa questão ainda. Ok. Então, eu acho que não vai ser prioridade por enquanto, por agora. Acho que vai ser mais prioridade pro depois do 1604. 1604 no telefone. Olha, e por falar no 1604, é preciso que os developers das aplicações para o Ubuntu Touch façam algum trabalho. É preciso que eles, pelo menos, recompilem as aplicações, porque há mudanças nas versões das bibliotecas. É possível que algumas aplicações precisem de mais algumas modificações, mas não se espera que sejam grandes. Tu ainda não és um app developer. Já alguma vez pensaste em tornar-te um app developer, agora que já tens um dispositivo em que podes testar e tudo? Então, eu no início eu comecei a trabalhar, a mexer um pouquinho de cada coisa. Uhum. E utilizar os clickables lá para fazer uma aplicaçãozinha, bem simplesinha, só para testar no telefone e só isso, assim, no mais. O que eu sei agora é que já foi feita essa aparentemente atualizaram os clickables para você poder utilizar o framework do 16.04. Então, sim. É isso que o pessoal está falando. Sim, sim. Galera? Também é isso mesmo. E também já é possível fazer upload das aplicações para a Store, para o 16.04. Uhum. Eu sei que, por exemplo, o Ruben Carneiro tem estado muito ocupado com isso. Ele okay. Pegou alguns projetos. Sim. Se eu não me engano, ele pegou algumas... Algumas apps, sim. Algumas feitas por ele, outras acho que ele pegou, tomou conta delas. Isso, que são Score Apps lá. Uhum. E ele também pegou algumas coisas do tipo, se eu não me engano, das lentes. Uhum. Também fez um upload de algumas atualizações às Scopes. Isso. Da última vez que eu vi lá no Telegram, ele estava atualizando, estava postando algumas scopes que ele atualizou para voltar a funcionar. Sim, o Ruben tem andado muito, muito, muito ocupado com isso. É porque, que eu me lembro, eu vi que ele gostava bastante dessas scopes aí, né? Sim, eu também. Foi uma das coisas que mais achei que era esperto da parte, por exemplo, da Canonical, quando isto começou, porque era óbvio que serviços como o WhatsApp e outros não queriam saber do Ubuntu Touch porque ele, em termos de mercado, é completamente irrelevante, e por isso a forma que o Ubuntu Touch tem de usar alguns desses serviços online é recorrer a APIs e pelo menos poder mostrar informação, e haviam scopes cuja integração, por exemplo, com o serviço de localização, nos dava uma informação sobre o local onde a gente estava e eram muito práticos. Eu usei bastante ainda enquanto estavam a funcionar no tempo tipo, em que... Tipo restaurantes, sim, a proximidade... Tudo o que estava à volta, locais históricos, serviços públicos, tudo isso. Uhum. Eu não sei como é que está essa questão ainda, e talvez na próxima o Rubens possa nos atualizar melhor dessa questão. Eu acho que eles vão acabar por remover as scopes. Vão tentar criar uma alternativa às scopes que integre melhor com o Unity 8, com as versões do Unity 8 que vamos ter no futuro. E eu espero que sim, que esse aspecto vá para a frente da alternativa, porque eu gosto mesmo das scopes. Eu como não usei, eu acho, não sei se usei, não usei na verdade nenhuma vez ainda, então não posso dar a opinião. Exatamente. Olha, e outra novidade que temos do Q&A anterior é que o Dalton Durst passou a ser funcionário da Ubiports Foundation, ou melhor, será quando a Ubiports Foundation estiver 100% formalizada, ainda está à espera de aprovação do governo alemão. Ele vai passar a gerir os projetos da fundação e espero que isto ajude a organizar um pouco mais o projeto, e que isto é algo que é extremamente necessário. Uhum. Tu, como developer da comunidade, qual é a tua opinião sobre esta contratação da fundação? Eu acho assim, eu acho isso ótimo, né? Porque na verdade, o que acontece? Ele agora vai ter tempo para 8 ou 9 horas por dia trabalhar no projeto, que eu acho que vai, no que ele faz vai avançar muito rápido. Uhum. E eu acho interessante, eu escutei o podcast que eles fizeram, né, acho que foi lançado hoje de manhã, ontem de noite, não me lembro. Foi ontem. Foi ontem, né? Uhum. Então, eu achei bem interessante no ponto de conseguir mais uma empresa ou duas empresas que estejam interessadas e queiram contra, é, não necessariamente jogar dinheiro, mas que contratem um ou dois programadores para ajudar no projeto. Uhum. E não por isso, é o e daí o que que acontece, né? Dependendo do país, o valor vai mudar absurdamente, sim, né? Por exemplo, sim, vai pegar um trabalhador, um programador lá nos Estados Unidos e vai pegar um programador em algum país, é, sei lá, China, por exemplo. Sim, isso. Então, um exemplo bem besta, assim, né? Mas pega um programador lá na China e pega um programador nos Estados Unidos. O programador, uhum, na China, é, em dólar, custa muito mais barato. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então seria interessante se tivesse até mais gente de vários países do, sim, mundo. Até um programador em Portugal é mais barato que um programador nos Estados Unidos ou na Alemanha. Embora a diferença não seja tão grande como um programador da China. Digamos que pode chegar a uma diferença de duas ou três vezes mais barato. Portanto, esta questão geográfica é bastante importante. Isso você diz em Portugal comparado com a Alemanha? Sim. Duas vezes? Duas ou três vezes mais barato. Nossa! Sim. Não sabia dessa. Sim, sim. As diferenças dentro da União Europeia são muito, muito grandes. É isso que eu acho bem interessante, né? Se a gente pudesse ter mais gente de vários outros países, não só dos países que já são ricos, né? Uhum. Você poderia, digamos, contratar três pessoas com um salário de uma. Sim, sim, sim, sim. E para essa pessoa seria ótimo, né? Porque, sim, ela estaria fazendo o que ela gosta e desenvolvendo a comunidade, sim, né? Sim, exato, exato. Pronto. E olha, vamos então agora para o tópico sobre a UbuCon Europe 2018. Eu estive lá, fomos quatro elementos da comunidade portuguesa. Foi a maior participação da comunidade portuguesa do Ubuntu numa UbuCon. Até agora só tínhamos estado quer em Essen, quer em Paris, com três pessoas. Também houve uma grande participação da comunidade UbiPort. Por exemplo, dois dias antes do evento começar, num jantar em que estávamos nove pessoas, seis das pessoas tinham dispositivos Ubuntu Touch. Algumas até tinham mais do que um dispositivo Ubuntu Touch. Houve sempre, durante todo o evento, muita gente com dispositivos Ubuntu Touch, ao ponto de o Martin Wimpress, o líder do projeto Ubuntu Mate, dizer que com o telefone Android dele ele sentia-se em minoria na UbuCon Europe 2018. O que eu não estou convencido que fosse mesmo uma minoria, mas que havia de facto muita gente com o Ubuntu Touch e era fácil olhar para a pessoa que estava ao lado e ela ter um Ubuntu Touch na mão. Isso aconteceu bastante, com bastante frequência. Houve também várias apresentações sobre o Ubuntu Touch e sobre a comunidade UbiPort. Algumas até nem eram sobre esse tema, mas acabou por se falar nesse tema. Por exemplo, a minha, que foi a primeira apresentação do evento, era sobre direitos digitais, sobre como pode a comunidade Ubuntu contribuir mais e melhor ainda para a proteção dos direitos digitais. Dei como exemplo o Ubuntu Touch, porque o Ubuntu Touch é um sistema operativo que protege a privacidade das pessoas. Não tanto como a gente queria ainda, porque ainda faltam algumas funcionalidades que outros sistemas têm, mas pelo menos não está a espiar as pessoas, como o Android e o iOS fazem. E no fim da minha apresentação, houve pessoas do público a fazer perguntas sobre o upgrade para o 16.04 e tudo isso. Como sabiam que eu estava envolvido com o projeto, aproveitaram e fizeram perguntas. No segundo dia houve duas apresentações. Não, ainda no primeiro dia, o Miguel Carrion Fernandes, ele é o autor do livro, o curso de programação para o Ubuntu Touch. Ele fez uma versão, apresentação do livro Ele normalmente, ele, pelo menos em Paris, fez a versão workshop, que foi bastante interessante, eu participei. E ele agora fez, como não havia condições para fazer o workshop, ele fez a versão apresentação, que foi bastante próxima da que ele fez em Paris, um bocadinho mais curta, mais direcionada, mas sim, ainda assim bastante interessante. Já agora quero aproveitar para mandar um abraço para o Miguel, porque ele está numa fase complicada da vida dele, e quero mandar-lhe esse abraço forte e desejar que tudo corra pelo melhor. Outro Miguel, o Miguel Costa, da comunidade Ubuntu Portugal, fez uma apresentação sobre as suas aventuras enquanto utilizador do Ubuntu, enquanto advogado, em que promove o Ubuntu e o Lubuntu, e vai convertendo as pessoas aos poucos, as pessoas e até organizações, à utilização do Ubuntu e de Software Live também. E parte dessa aventura também é a sua aventura também como utilizador do Ubuntu Touch. Ele é desde cedo, desde que foi lançado o dispositivo da BQ, o primeiro dispositivo que ele é utilizador, e até já converteu a própria namorada, que também já está a utilizar o Ubuntu Touch. E foi uma apresentação bastante divertida, e é uma pena que já não esteja online, porque nós fizemos o streaming usando Twitch, mas eu acho que tenho áudio dessa apresentação. Ainda não tive tempo para analisar, para ver se está com qualidade, mas se estiver com qualidade, vou falar com o Miguel e ver se aproveita isso. Porque a apresentação tinha muitos slides também, e queremos ver se vale a pena, talvez se consiga publicar uma versão áudio da apresentação do Miguel. Especificamente sobre o Biports, foi a apresentação do Ian, que apresentou-nos sobre o que é que aconteceu no último ano, desde aquele abril negro em que a Canonical anunciou que iria deixar de trabalhar com o Ubuntu Touch e com o Unity, e com o Unity 8 também, e falou dos desafios da comunidade até agora, o que é que a comunidade, para onde é que a comunidade quer, não em grande detalhe, mas para onde é que nós queremos ir e quais são os desafios que nós temos para lá chegar. Não foi muito detalhado, não foi ainda o roadmap de que o Wayne tanto fala, mas ficaram algumas ideias e esse vídeo. Claro, os nossos amigos da NerdZoom, é um grupo de podcasters alemães, muito ligados à comunidade Ubuntu, tem esse podcast do NerdZoom, e gravaram o vídeo da apresentação do Ian. Portanto, vamos deixar no link nas notas do episódio, que vocês podem consultar na página do episódio, que ficará no podcast ubuntu.org. Vale a pena assistir esse vídeo. De qualquer pessoa com interesse pelo Biport, deveria ver esse vídeo. Também esteve presente com um stand o Biports em si. Nesse stand era possível ver demonstrações da convergência a funcionar. O Ian ainda flashou alguns dispositivos. Era possível comprar algumas t-shirts, camisolas. Havia oferta de autocolantes, de canetas e coisas desse tipo. Era um stand muito visível, que estava imediatamente em frente à entrada do dispositivo. Era o stand mais bonito, e se vocês viram o stand de Paris, há fotografias de Paris, é um stand bastante parecido com o de Paris. Foi também uma oportunidade de rever alguns amigos da comunidade, não só da Ubuntu em geral, mas também do Biports, e de conseguir falar com alguns dos developers e mais conhecidos da comunidade Ubuntu e Ubiports. É uma Pena que a gente não tenha tido ninguém do Brasil. Tivemos algumas pessoas da América do Sul, mas não do Brasil. O que é que achas disso, Ismael? Mas não ter tido ninguém do Brasil. Eu acho que está meio... Esse ano está meio complicado. Instabilidade política. E vai ter também a Copa do Mundo, que ninguém está falando. Pois. Então, eu acho que... Todo mundo esqueceu, eu acho. Sim. Tá. Há uma agitação muito grande no Brasil, claramente. Também na Venezuela. E apesar disso, tivemos lá um venezuelano. Que feio, né? Brasil, que feio. Mas certamente que em breve as coisas vão melhorar. Mais uma notícia é que o Yves Xavier é agora o capitão para a língua portuguesa. Ele assume a liderança em todos os aspectos a respeito das traduções, quer no sistema, quer nas aplicações. Também ajuda-me na coordenação da comunidade. E é um reconhecimento bastante importante, porque o Ivo é um dos mais antigos colaboradores para o Ubuntu Touch, ainda antes do tempo de haver UbiPort. Ele ajudava já com as traduções, por exemplo, quando a Canonical lançou o sistema, ou algures depois de lançar o sistema. Boa parte das traduções que a gente teve desde o início nos dispositivos oficiais foram feitas por ele. E, portanto, é bom que seja ele a pegar nisto, porque ele tem um conhecimento ímpar sobre como é que está a funcionar tudo isto. E é sempre melhor ter a melhor pessoa possível para o trabalho, até porque eu não tinha muito tempo para me dedicar a isso. Ismael, o Ivo está focado na língua portuguesa em geral, mas se calhar era importante haver alguém também focado na versão brasileira do português, para motivar o pessoal para trabalhar nas traduções, porque, ao que eu sei, o português europeu está quase completamente 100% de tradução, mas o português do Brasil está um bocadinho mais atrás, talvez a 90%, 80% e muitos por cento. O que é que achas de também pegares também aí nesse trabalho? Estou-te aqui a fazer o convite em direto. Por livre e espontânea pressão, né? Então, eu seria interessante, que eu já ajudei alguns projetos com tradução e tudo mais. Só que eu acho que no tempo que eu tiver livre, eu acho que seria mais útil mesmo trabalhar codificando alguma coisa, né? Eu acho que seria interessante pegar e entrar em contato com a comunidade Ubuntu do Brasil, né? Porque tem bastante gente que tem podcast aqui, podcast, vídeo no YouTube e tudo mais, canais no YouTube, né? Falando bastante sobre Ubuntu mesmo. E tudo mais. E esse pessoal aí, de vez em quando, sempre ajuda em questão de traduções, até porque esse pessoal não é... Eles não são programadores, né? O que eu poderia fazer é tentar entrar em contato com eles e ver se a gente faz uma comunidade Ótimo. brasileira, né? Sim. Eu acho que a gente pode manter todos juntos no mesmo grupo, um grupo português, mas haver uma maior participação brasileira nas traduções para o português do Brasil. E haver uma pessoa que fica mais dedicada a acompanhar e ajudar a resolver problemas técnicos nessas traduções. Isso. Tem uns canais aqui no YouTube falando sobre o Ubuntu em geral, em tecnologia em geral, né? Um dos que eu gosto bastante de seguir é o Diolinux. Você já ouviu falar nele? Já. Ele tem que, dependendo do vídeo, ele tem 18, 10 mil views. Então, ele tem bastante views. Então, tem vídeos até que tem 50 mil views. Acabando de ver um aqui. Então, acho que seria É bem interessante eu bastante. entrar em contato com ele, para que ele talvez faça algum vídeo meio que especial falando sobre o Ubuntu, sobre a comunidade Ubiport, sobre o Ubuntu Touch, como é que tá indo. Porque, se não me engano, ele tem o Nexus 5 lá. Ele tem um Ubuntu Touch. Então, seria, eu poderia fazer isso. Ok, eu acho que era uma boa ideia. Então, daí, entrar em contato com ele e ele, talvez, ele possa fazer um vídeo chamando a galera pra ajudar, né? Uhum. Eu também acho que sim. Eu acho que é uma boa ideia. Uhum. Então, essa semana que vem, eu vou entrando em contato com ele pra ver se a gente consegue agendar alguma coisa. Ok, eu acho que é uma boa ideia. E fica então a tua promessa feita. Promessa de político. Olha, e vamos então dar uma vista de olhos às perguntas que estão no fórum para o Q&A de hoje. O Tomo QV, não sei como pronunciar este nome. Também. Diz que nota que as releases de desenvolvimento para o 16.04 estão a ficar cada vez mais espaçadas no tempo e também não vê grande atividade a nível dos milestones e no backlog de bugs, e quer saber o que é que se passa. Como tens estado mais afastado do desenvolvimento, não sei se estás a par, tens alguma ideia? Assim, o que eu posso falar é puro achismo, né? Mas geralmente quando a gente trabalha num projeto, quanto mais próximo da entrega, menos você tem coisas pequenas para corrigir, né? Você tem coisas que demanda mais tempo. Então, geralmente o que que acontece? O pessoal coloca não as partes mais complicadas do projeto no final, geralmente o pessoal coloca as mais simples. E daí você consegue lançar mais rápido e testando essas coisas. À medida que vai passando, vem algumas coisas mais complexas e elas podem atrasar. E nesse atraso é mais complicado você ficar mantendo sempre uma versão atualizada para teste. Também acho que sim. Também acho que esse é o caso. É a minha experiência também com o desenvolvimento de software. Também é que chega a fases do projeto em que simplesmente se está a tratar dos aspectos que são maiores. E simplesmente as coisas demoram mais tempo a chegar. E também com os testes. O que acontece? A gente faz um pseudo roadmap ali, né? Tem os milestones ali, tudo certinho. Mas no final das contas, vem coisa nova, vem bug novo. Faz uma versão, corrige um bug e vem três. E daí, no final das contas, pô, tu vai lançar uma outra versão com um bug corrigido? Não, tu tem que corrigir as três, quatro, cinco. Sim, mais coisa além do que já tinha antes. Então é normal esse tempo ficar mais... passado. Esse tipo de bugs chamam-se regressões, e pelo que eu percebi do Q&A anterior é que neste momento a maior parte dos problemas que estão a ser corrigidos são regressões, são coisas que funcionavam, não são regressões feitas com o trabalho de portar para o 16.04, mas coisas que simplesmente não são bugs no código feito para o 16.04 em si, no trabalho, mas que são coisas que poderiam funcionar no 15.04, mas que nunca poderiam funcionar no 16.04 com aquele código. E acho que a maior parte do trabalho que está a ser realizado agora é tentar resolver essas regressões. É isso, eu acho que enquanto não forem resolvidas essas regressões, eu acho que não vai vir uma versão para teste tão cedo. Eu também acho que sim. Eu mesmo utilizador, o TomoQV, pergunta quando é que podemos esperar uma nova versão de teste do Unbox. Essa pergunta tem uma resposta fácil, porque já foi dada mais que até aqui uma vez. O Unbox só deverá vir depois do 16.04. Isso. Não me parece que o Marius, que ainda por cima que... como tem tido problemas pessoais que lhe roubam muito tempo, que ele vai dedicar ao Unbox antes do 16.04. Eu acho que se tiver alguma atualização no Unbox, não vai ser feita por ele. Alguém completamente fora dessa questão da liberação do 16.04 vai fazer alguma mudança. Mas o núcleo não vai mexer, não está mexendo. Eu também acho que não. E eu, se acontecesse, eu acho que seria dessa forma, como tu dizes, mas eu não acredito que vá acontecer. Eu também não. O mesmo utilizador também acha que há poucos developers a recompilar as suas aplicações para o chinelo, o 16.04, e pergunta-se porque é que será isso, se há alguma dificuldade técnica, se simplesmente se eles não têm telefones suficientes para fazer esses testes, obviamente que depois de recompilar a aplicação ela tem que ser testada, ou se há outra razão qualquer. O que é que achas? Eu acho que faz pouco tempo, né? Eu recebi esse e-mail, não sei nem se foi essa semana ou foi ontem, anteontem, da questão do framework para o 16.04. Sim, Então, a framework tem um bocadinho mais tempo, acho eu, mas não é muito mais tempo. não sei, o que que acontece? Ou pelo menos eu ouço falar dela há mais tempo. Se calhar é isso que está a fazer confusão da minha cabeça. Entendi. Assim, eu acho que foi muito pouco tempo o framework foi lançado. Mas o framework foi lançado, mas ainda tem muitos bugs. Então, por exemplo, você faz uma versão que com o framework 16.04 e vai testar na 16.04. Um bug que tenha nessa versão de desenvolvimento pode fazer o teu programa parar de funcionar. Então, como é que você vai desenvolver em cima de uma versão de teste? É meio complicado isso. Então, eu acho que o pessoal vai começar mesmo a desenvolver quando a 16.04 for lançada. Pois também acho que sim. Não faz sentido você perder teu tempo desenvolvendo uma coisa que não sabe se pode parar de funcionar amanhã, entende? Eu também acho que sim. E também eu também acho que não é só isso. Eu acho que a maior parte dos developers tem um dispositivo. Eu sei que há developers que têm mais do que um dispositivo, porque conheço vários, mas acho que a maior parte deles só tem um e que o utilizam eles como o seu dispositivo diário. Nem todos o fazem, mas eu sei que alguns, talvez a maioria que o faz. E também sei que simplesmente eles preferem manter-se no 15.04 até haver o 16.04. Isso, quando tiver. Eu creio que sim, eu acredito que quando o 16.04 sair, que haverá uma corrida à resolução desta situação, mas que, ou pelo menos quando estivermos muito mais perto do lançamento do 16.04. Não é, eu também acredito nisso. Acho que se o desenvolvedor tem um aparelho só e nesse aparelho o 16.04 não está legal, ele não. Eu acho que eu indicaria essa pessoa a não fazer o port. Sim, Porque eu eu também. acho que talvez ele perca tempo. Sim. Até porque podem haver alterações no porte que provoquem depois regressões na aplicação e ele pode ter que repetir o trabalho duas, três vezes em vez de fazer só uma no fim. Ou uma ou duas, talvez. É. Acho que não é bom fazer tudo na correria e você jogar tempo de desenvolvimento fora. Também acho que sim. Olha, outra das perguntas é parecida com a primeira. Ele acha que o desenvolvimento em geral está a abrandar e pergunta-se se isso é devido à falta de recursos. Qual é a tua opinião? Qual é a pergunta mesmo? Ele acha que o desenvolvimento em geral do sistema está a abrandar e pergunta-se se isso se deve à falta de recursos no projeto. À falta de programadores, à falta de equipamento, etc. O que acontece? Eu posso dar já a minha opinião? Pode dar a sua opinião. A minha opinião é que nós somos poucos e os poucos developers que há, no qual eu não estou incluído, portanto são ainda menos, tão focados no 16.04 que é normal que se não se veja muita atividade em redor das outras coisas. Eu acho que esse, só esse o motivo. Tens outra opinião? Não, é exatamente isso. E assim, como é uma coisa que não é, não tem alguém por trás, não é questão de financiando, né, mas é uma coisa da comunidade, é uma coisa muito aberta, né? Então, as coisas demoram mesmo. Então, agora que a gente tem o foco em desenvolver o 6.04, ou seja, é uma coisa que o desenvolvimento é meio que um desenvolvimento natural, assim, você quer, você vai lá e faz, entende? Então, não é uma coisa do tipo, tem horas que vai ter muito desenvolvimento, tem horas que vai ter pouco desenvolvimento. Eu acho que o desenvolvimento mesmo de programas, aplicativos e todo o resto vai começar depois do 16.04, porque ele é um gargalo. Sim, concordo. É mesmo esse o termo. É um gargalo em que, pronto, tudo tem que passar primeiro e está a provocar um atraso em tudo. Uma coisa que eu estava lendo o Foronix ontem, eu acho, ou hoje, que pela primeira vez... Existe um sistema operacional que é baseado em Windows NT, né, que é o... Ah, me esqueci o nome do... É um sistema operacional baseado em Windows NT, meio que eles pegaram e ReactOS. Isso mesmo, o ReactOS. Pela primeira vez, o ReactOS é compilado nele mesmo. Então, seria interessante, né, depois desse 16.04, que a gente consiga fazer isso. Consiga desenvolver aplicações para o 16, para o Ubuntu Touch em cima, dentro do Ubuntu Touch. Sim, isso era bastante interessante. Isso, assim, ó, enquanto não, eu acho, enquanto as pessoas não estiverem usando o Unity 8 como desktop, o Unity 8 não vai evoluir tanto. Sim, eu acho que é por natural. Isso que eu acho que esse 16.04 é muito importante. Muito importante. E depois disso, trazer esse know-how aí para a versão de desktop. E daí todo mundo que usa o Ubuntu Touch, que desenvolve ou que mexe, que faz qualquer coisa, começa a utilizar essa distribuição, entre aspas, né? Então, que daí o que acontece? Aí vai começar o desenvolvimento, porque as pessoas vão começar a se acostumar, aprender as APIs e tudo mais. Então, eu acho que são coisas que são gargalos agora, mas depois de resolvido, o negócio vai, eu acho, vai deslanchar. Também acho que sim. Acho que é por aí. E a última pergunta do utilizador é qual é o estado da situação do novo browser. E aqui a resposta também é simples, pelo que foi dito. Só se vai trabalhar nesse novo browser depois do 16.04. É mais uma dessas coisas que vai ficar à espera. O outro utilizador que fez perguntas foi o The Possessor, e ele estava está a perguntar uma coisa que nós já aliás, foste tu, já abordaste, que é possível obter informação detalhada do que é que está a funcionar e do que é que não está a funcionar em diferentes dispositivos no 16.04? Ou seja, é que tu mencionaste que alguns developers podem estar com problemas no dispositivo deles a usar o 16.04 e que por isso deveriam aguardar para portar as aplicações deles. E este é o tipo de informação que poderia ser bastante útil para os developers das aplicações e também para os utilizadores que querem ajudar a testar. E acho que ele faz também uma sugestão de várias outras coisas que poderiam ajudar ao desenvolvimento, disponibilizar mais cedo versões. Ele fala em versões alfa e beta, mas isso no nosso caso não faz bem o sentido, porque nós temos os canais, o canal de desenvolvimento, o canal de testes, que é o canal de Q&A, e depois o canal stable. Portanto, quem quer imagens de desenvolvimento vai ao canal de desenvolvimento. Portanto, ele talvez quisesse uma release, um modelo de release diferente. Não sei se faz sentido estar a mudar isso agora, porque ou sequer pensar nisso. É. E a minha única opinião sobre essa questão dessas versões de testes, né, é colocar um número nisso, como uma build. Porque, sei lá, 16.04.1 milhão, 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, 1 milhão e 3. Sei lá, um número crescente, né? Porque daí você está sabendo que, pô, é uma nova. Ah, eu vou fazer, eu vou gravar essa versão no meu celular, quer dizer, só que eu não sei se é a mesma versão de uma semana atrás ou não é, ou quantas versões foram feitas depois disso. Colocar uma build lá no nome, né? Não só dev. Só que assim, ó, essa questão aí que o Deprocessor colocou é uma questão muito importante. Agora, a Canonical está colocando um sistema para criar informação do usuário e mandar para o servidor deles e tudo mais, né? Eu acho que tem... Assim, ó, na minha opinião, isso seria a melhor coisa do mundo. Você ir lá e na hora de instalar tem uma pergunta lá. Você quer enviar informações sobre o seu hardware e sobre problemas para o servidor da Ubiport, alguma coisa assim do tipo? Né? E devia ter. Sim, mas isso é diferente. Nós temos a recolha de dados que a Canonical faz. Ele só recolhe a informação de qual é o hardware que as pessoas têm. Não recolhe... se está a ter problemas com... Não, isso. É que daí o que acontece? Que daí tem, assim, aqui no Brasil tem uma galerinha que, sabe, quando a Canonical falou isso de recolher dados, eles disseram, ai meu Deus, é o fim do mundo. Vai todo mundo... A Canonical, ela está querendo roubar a informação de todo mundo por causa da CIA, reptiliana, alguma coisa do tipo. É. Sabe? Eu vi muita gente a falar dessa maneira. Eu vejo isso assim, não é teórico da conspiração de uma forma tão absurda, sabe? Que eu, tipo, meu Deus, cara. daí, tipo assim, é muita gente, só que a gente tem que começar a filtrar essa galera meio doida e não levar essa galera meio doida. Às vezes fala alguma coisa que faz sentido, beleza, mas nesse caso... vai ajudar a comunidade saber a quantidade, o número de Ubuntu Touches, Ubuntu Phones que estão sendo utilizados, o hardware que eles estão utilizando, né, o celular e o hardware em geral, né, porque pode ser que ele possa estar usando a versão X86. No nosso caso, qual é o dispositivo? Diz-nos logo muita coisa sobre o que é que... Isso. Sobre o hardware em si. Não nos diz se está a funcionar isso, não, bem é isso ou que mal. Eu tô falando. E junto a isso, você agrega todas essas informações aí de bugs. Fazer um programinha do tipo Bug Report. Há uma aplicação na Store, ou pelo menos havia na Store antiga, que fazia exatamente isso. Eu já não lembro qual é que é. Deixa cá ver se eu encontro agora. Não estou a encontrar e não quero agora perder tempo. Mas há uma que é o Sensor Status, que recolhe informações dos vários sensores do dispositivo e mostra e ajuda a perceber se há algum problema com algum sensor ou se ele não está sequer a funcionar. E havia também uma outra aplicação que permitia testar diversas funcionalidades do sistema operativo e do hardware e submetia isso para algum lado. Tipo, é como se fosse um benchmark do negócio, né? Você pega assim, ó, inicialmente você pega e roda alguma coisa, você tem um telefone, né? E nesse telefone você roda um benchmark para ver o CPU, ver se ele tá legal. Depois foi a GPU, ver se ele está enviando, mostrando alguma coisa na tela. Depois ele pergunta, você viu alguma coisa na tela? Sim, eu vi. Não vi. Tá, agora vamos ligar a câmera fotográfica e tira uma foto. E pede permissão para tirar uma foto ou abrir a câmera e tudo mais, né? Abre a câmera, mostra a câmera e pergunta para a pessoa, você está vendo a câmera? Daí a pessoa vai dizer sim, né? E faz... mexa no celular para ver se ele está funcionando os sensores de movimento. E daí pergunta, ah, mudou isso aqui. Você mexeu no celular? Entendi, faz um benchmark. Testa, mostra para o usuário, o usuário diz, está funcionando? Não. Daí, tipo assim, daí depois que finalizou isso, o usuário pega e envia esse negócio de volta para o servidor, para o Bports. Só que isso, eu acho que é uma boa ideia nas versões de teste. E daí nas versões finais, você deixa isso como um aplicativo, alguma coisa que já vem instalado, mas você possa ser quem quiser usa, quem não... Por exemplo, o cara vai lá e vê que no para querer tirar uma foto. Pô, a minha versão é versão estável e a foto não tá funcionando. Ele vai lá e abre esse aplicativo, escolhe foto, diz, ó, não funcionou, e deu, envia. Assim, eu acho que isso é uma melhor coisa que tem para desenvolvimento. E assim, ó, eu acho que o pessoal não devia, a comunidade não devia meio que usar aquela teoria da conspiração lá da CIA reptiliana como argumento para você não fazer isso, entende? Eu acho assim, nas versões instáveis, nas versões de desenvolvimento, você deveria fazer isso quando você instala pela primeira vez que você roda, devia aparecer isso. E nas versões estáveis, aí você coloca como se a pessoa quiser rodar a aplicação e roda. Entende? E junto a isso, quando dá algum crash no sistema, manda para o Bports um bug report. Eu acho que depois do 16... Acho que deveria ser, essa parte devia ser opcional. Até porque, por exemplo, mandar alguns logs, de algumas aplicações, por exemplo, podem conter alguma informação que o utilizador não quer enviar. Assim, mas, por exemplo, visualizar logs. Você visualiza e o que não quer que seja mostrado, você vai apaga. Sim, devia ser dada essa opção, acho que sim. É uma boa ideia. Eu vou ver se consigo fazer essa sugestão. O Dalton está a recolher ideias para milestones para o futuro. E acho que vou-lhe passar essa ideia. Eu acho que o pessoal não faz isso, eles querem fazer. Se eu como desenvolvedor, eu faria isso. A questão, eles não querem fazer porque tem esse negócio do tipo... Ah, a Canonical já sofreu um monte lá quando botou aquele rolo lá da Amazon. Depois eles tiraram isso e colocaram um opcional, você pode desabilitar. Mas mesmo assim, os caras eles tocam... Assim, você fez isso para ganhar um pouco de dinheiro para desenvolver o produto trabalhando junto com a Amazon. Né? E daí o cara a pessoa vai lá e clica e diz assim, ó. A partir de agora, a Canonical é tipo Microsoft, é tipo inimiga da liberdade. É tudo igual para eles. E a própria forma como funcionava a lens da Amazon, não chegava nenhuma informação que pudesse identificar as pessoas à Amazon, a não ser que a pessoa fosse ao site da Amazon depois de obter um link... aquilo basicamente que era o que fazia, as pessoas escreviam coisas e apareciam sugestões de compras na Amazon. Se tu não clicasses nessa sugestão para ir para o site da Amazon, a Amazon nunca recebia nada sobre ti, porque o que acontecia era que a informação ia para um site, para um servidor da Canonical e era completamente anonimizada, e esse servidor da Amazon é que fazia as queries para a Amazon e depois devolver a informação do resultado dessas queries ao utilizador. É bem isso mesmo, porque assim, ó, eu acho que a comunidade e o desenvolvedor ele não deveria ligar muito para essa galera aí meio conspiradora, né? Que fica toda hora invocando teoria da conspiração. Porque, cara, acontece que daí o desenvolvedor fica acuado de querer dar dica, de dar ideia, uma coisa que vai melhorar o processo de desenvolvimento, mas aí tem um ou dois ali que diz assim, ah, não, isso aí é coisa da CIA reptiliana. O desenvolvedor fica coado. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que tomar uma ideia mais profissional, assim, sabe? Não. Ah, ninguém consegue fazer um bom trabalho nesta área sem ter informação, informação para fazer decisões. E esse é um facto. Isto é um facto. E é por isso que. É verdade que alguns das entidades que estão no mercado, da Microsoft, da Apple, do Google, utilizam esses dados também para outras coisas. Mas isso não deixa de ser verdade também que é preciso informações até isso. Para fazer o desenvolvimento. Não só para tentar vender as coisas às pessoas. É preciso saber o que é que as pessoas estão a correr, que problemas é que estão a ter, que funcionalidades é que usam, em que língua é que correm os dispositivos. É preciso saber isto para fazer decisões informadas. Depois, as pessoas queixam-se, por exemplo, que a Canonical quer deixar as builds de 32 bits. Sim, não há quase developers da Canonical e membros da comunidade Ubuntu que estejam a participar no desenvolvimento e nos testes que usem dispositivos de 32 bits. Você nem encontra no mercado mais. Sim, não encontras. Há muita gente com esses dispositivos, e tenho alguns, mas não há muita gente que esteja a participar no desenvolvimento e nos testes que tenha esses dispositivos. Não há gente ao ponto de não ser possível ter testes com resultados. Porque você não vai conseguir testar uma versão de 32 bits direito se não for um CPU de 32 bits, né? Claro, e a diversidade de hardware é muito grande. Não se pode assegurar qualidade. Eu vou dar uma... Porque uma vez o que acontece, eu peguei um hardware bem antigo, se não me engano, era um Geode da AMD, e eu fui instalar o Ubuntu nele, uhum. E não funcionou. Daí eu fui lá nos logs e vi que porque não funcionou, era porque o Ubuntu, há alguns anos, acho que 2010, eles pararam de desenvolver, o que deu, se não me engano, foi o GCC, alguma coisa do tipo, não desenvolvia mais para i586. Uma parada assim, era para processadores i586 iria parar de funcionar por causa do GCC, ou por causa da Canonical, alguma coisa assim, né? Eles iriam tirar essa flag na hora de compilar. O que acontece? Eu descobri isso, tranquilo, fui lá e peguei o Xubuntu. O Xubuntu, ele é compilado com essa flag, entendeu? Então, se você quiser utilizar um Ubuntu para 32 bits, você não vai usar o Unity ou o Gnome em 32 bits, que é um processador antigo. E se você quiser um processador que tenha suporte para i586, você não vai querer usar o Ubuntu, que ele é pesado para isso. Você pega um Ubuntu, Xubuntu, e o Xubuntu, mas... eles vêm com isso. Eles vêm com essa versão 32 bits, eles vêm com essa versão i586, porque ele é feito para essas versões de processadores mais fracos e mais antigos. Eu acho que não tem necessidade de manter essas versões 32 bits e nem para CPUs antigas no Ubuntu. Também acho. Olha, mas tivemos já aqui muito tempo neste assunto. Vamos avançar então. Há mais umas quantas perguntas. O utilizador Gizmo Chicken pergunta quais são as 5 maiores tarefas para chegar ao 1604. Pelo que eu percebi, tem a ver com as regressões que os developers estão a tentar resolver. Portanto, não acho que haja aqui muito mais para acrescentar. O Amelbach pergunta quais são os editores de código que os programadores estão a usar para fazer o desenvolvimento. Qual é o que eu estou usando? QT. QT. QT Creator, QT Creator 4.6, se eu não me engano. Está muito bom. Excelente. Assim. Uhum. Ok. Eu só utilizei como parte do SDK, portanto não tenho assim muita experiência. Não é uma coisa que eu utilizo frequentemente. No trabalho eu utilizo o meu preferido, que é o Vim, mas o meu trabalho de desenvolvimento é bastante diferente deste desenvolvimento que se faz para dispositivos móveis e de aplicações com interface gráfica. Portanto, cada tipo de desenvolvimento, o seu tipo de, então, de ferramenta. Quando só a edição de coisas via terminal e tudo mais, eu gosto de usar o Emacs. Já me acostumei. O Emacs. Mas assim, okay. Quando eu preciso desenvolver alguma coisa mais complexa e tudo mais, eu utilizo o Qt, a maior parte das vezes. Só que tem uma coisa nessa pergunta dele que eu acho interessante você falar, né? É que como todas as aplicações, tanto o Unity 8, como as aplicações, todas elas são feitas utilizando o CMake, se eu não me engano, né? O CMake, por padrão, usa o CMake e eu acho que é o CBS. E, por padrão, todas as aplicações que a Canonical fez para utilizar, estão utilizando o CMake, né? Então, você não precisa realmente depender muito da IDE que você está usando, né? Você pode usar qualquer IDE que tenha suporte ao CMake 6 strings, né? Uma coisa assim, né? .txt. Sim, se tem suporte a CMake, você pode usar qualquer aplicação, qualquer editor. Já vai vir tudo configuradinho, tudo bonitinho, para você compilar e fazer o que é necessário. De resto, você pode utilizar os comandos ali no terminal mesmo e eu acho que isso que é a parte legal dos clickables ali. Também acho que sim. Vamos então à pergunta seguinte. As perguntas seguintes, as três seguintes são feitas por mim no episódio anterior do Q&A. Eles mencionaram uma coisa chamada CAF, que é um projeto aparentemente dentro do Bport, mas não explicaram o que é e para o que é que serve, e eu nunca ouvi falar dele. Eu inicialmente, quando vi isso, eu pensei que era aquele aplicativo de áudio que feito em LV2 lá para, é tipo um plugin, eu acho, para áudio, mas depois eu vi que não tem nada a ver. Então eu não sei te dizer o que que seja isso. Pois não, faço a mínima ideia. Também não faço ideia. Vou até vir aqui no não tem nada falando aqui no... Não, eu não vejo, nem nunca ouvi falar disso, portanto estou muito curioso. É porque eu me lembro aqui que eu vi antes, agora não estou conseguindo encontrar, mas tem uma, aqui no GitHub, tem uma 373 projetos agora. Uau! Falta pouco para bater 400. Ok, já... Tá quase. Chegamos lá. É, com certeza. Antes do final do ano, chegamos lá. Então, assim, ó, eu vi antes aqui, mas eu vi assim, sabe, de... Ah, aqui, ó. Era alguma coisa, tipo, fora do escopo do Ubiports. Daí eu me lembro que o projeto do Raspberry Pi tava dentro dessa pasta ali. Só que agora eu vi que esse projeto do Raspberry Pi tá separado, tem uma pasta específica só para ele, do Raspberry Pi, que é o Ubiports Raspberry Pi Fox Group. Sim, sim. Lá no... Isso, mas isso tava dentro de uma pasta que era tipo coisas externas, né? Coisas... Só que acho que não existe mais esse negócio, acho que mudaram o nome. Então... Pois. Conseguiu achar ali no Raspberry Pi? Ops, deixa eu procurar. Não. Ok, fica parte. Então, a gente não faz a mínima ideia do que é isso e vamos perguntar agora. A hora é essa de perguntar. Exatamente. Olha. Tomara que não seja nenhum projeto da CIA reptiliana. Para fazer uma lavagem cerebral em todos os usuários do Ubuntu Touch. A pergunta seguinte que eu fiz foi que quando é que vai ser o live stream em que o Marius vai fazer um port ao vivo, em direto, aliás, que é uma demonstração sobre como fazer um novo port para um novo dispositivo. Isto é algo que ele prometeu Estava para ser feito no, na UBUCON Europe 2018, mas não pode ser feito porque o Marius não pode ir. E entretanto o Marius anunciou isso no Q&A passado, que será algo que irá ser feito. Então a minha pergunta é, são duas perguntas até, quando é que vai ser e o que é que sugere como preparação para quem estiver interessado no tema, porque certamente quem tiver algum tipo de preparação feita anteriormente pode beneficiar mais e melhor. Uhum. Eu acho que poderia adicionar nessa pergunta uma questão assim, ó. Como eu faço? Eu tenho uma versão minha com algumas modificações do Unity 8. Como é que eu faço para fazer uma build e testar no meu aparelho essa minha versão do Unity 8? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que tenha que seguir aquela questão do port em si, né? Refazer toda aquela questão do port. Sim, né? Sim. E daí simplificar os arquivos relacionados ao Unity 8. E daí construir a build de novo. Talvez. Eu acho que é isso. Mas eu acho que nessa live stream ele poderia tocar nesse assunto, porque é um passo, um processo, né? Uhum. Isso. E eventualmente vai ter que ser feito e quanto mais gente for capaz de fazer, melhor. A minha última pergunta foi se é possível ter algo como o KDE Connect. Sabes o KDE Connect? Eu adorava ter algo como o KDE Connect e acho completamente inaceitável que não haja nenhum tipo de integração entre o Ubuntu Touch e o Ubuntu. Não. Acho que não. Rebenta a minha cabeça completamente. É engraçado, ele meio que buga a cabeça, né? Porque se você quer um aparelho celular que funcione como computador, qual seria o motivo de esse celular que funciona igual computador ter integração com um outro computador? Não, faz sentido, mas é meio estranho, né? Porque não deveria ser uma integração do celular com o computador. Deveria ser uma integração total de um Ubuntu Touch com outro Ubuntu Touch. Sim. Então, você está no Ubuntu Touch no computador, você pode parar de usar o computador e usar tudo no celular. Você está fazendo mesmo estando em hardwares diferentes. Sim, sim. Eu acho que não é uma coisa daqui para lá, eu acho que é um fluxo nos dois sentidos. Acho que faz tudo. Olha, isso é um passo ainda mais à frente do que eu estava a pensar e é bastante interessante. Ainda há outra questão do utilizador, o Milcore 73, que perguntou se é possível ter snaps também para 32-bits. Porque vai haver suporte para 32-bits até 2021. O suporte para snaps só vai ser feito depois do 16.04, segundo o que o Ian disse na UBUCON Europe. Portanto, isso será uma pergunta que prevejo cuja resposta só haverá nessa altura. Mas não me parece que seja por si só, não vejo um obstáculo particularmente grande para 32-bits. O obstáculo inicial era o systemd. Agora que nós sabemos que não precisamos do systemd no 16.04, acho que esse era o maior obstáculo. O que ele quis dizer por 32-bits de snaps Eu acho que ele queria saber se porque os dispositivos mais antigos com o Ubuntu Touch... Não, isso mesmo, é uma questão de ARM, né? Isso, não, sim, com certeza. Então, acho que vai ter que ser, né? Porque eu não sei se tem algum aparelho que seja 64-bits e tem uma versão 64-bits para ele. Pode ter um com CPU 64-bits, mas o compilador, ele compila para 32. Por exemplo, Sim, Eu não sei, eu sei que o meu Pro 5, o processador é de 64 bits, mas... É, e não só a imagem, mas as aplicações todas são 32 bits. Eu vou dar um exemplo do Android, né? O Android tem aparelhos celulares hoje em dia que são 64 bits. Mas o QT, quando ele compila tudo para rodar no celular, ele vai rodar a versão 32 bits. Uhum. Também acho que sim. Eu acho que é bem interessante, porque mesmo os 32 vão funcionar, mesmo 64 vai estar tudo 32. Então uhum. Eu acho que. Uma coisa que vale ressaltar, né? Eu achei bem interessante a questão do Librem 5, né? Que o que acontece? Eles dizem uhum. que. Eles falam que vão dar suporte tanto para Snap. Tanto para Snap, não. Eles. Acho que o principal é Flatpak, né? No PureOS, eles estão a apostar nos Flatpaks. Aliás, eles estão a trabalhar até com a equipa do Flatpak e do GNOME para melhorar. Eu não vejo dificuldade, talvez, acho que a Canonical aí chegue num consenso com eles de meio que ajudar no desenvolvimento da versão Snap nessas questões aí, né? Eu não vejo dificuldade. Eu acho que vai ter um acordinho legal, que... talvez mais para frente. É possível, é possível. Até porque há muita gente na Canonical que gosta muito do Ubuntu Touch. E mesmo que não seja uma ajuda oficial, eu tenho quase a certeza que muitos developers da Canonical gostavam de poder ajudar. O sistema operacional que eles fizerem lá com suporte a isso, né, tiver... Provavelmente vai sair uma coisa boa, vai funcionar super bem. E daí o que acontece? Eu acho que essas coisas vão ser mescladas, eu acho. Eu acho que mais pra frente os snaps vão ser melhores aceitos no Ubuntu e depois vai vir os flatpaks, entendeu? Eu acho que daí acontece. Porque quanto a... tem muito aplicativo convergente em flatpak. Vai ser uma necessidade, entende? Então, como vai ser uma necessidade, como tem, vai ser, vai ter clientes, vai ter gente desenvolvendo isso. E não faz muito sentido você desenvolver uma coisa que não tem a gente precisando, né? Então, eu acho que tanto o Snap como o Flatpak vai ser uma coisa bem pro futuro ainda, né? Porque vai demorar para ser lançado, mas vai ser uma coisa que vai vir na medida que vai sendo necessário. Eu acho que o Ubuntu Touch vai chegar a um ponto que vai aceitar as três ideias, né? Sim, e para já o suporte para cliques vai continuar, e isso foi dito claramente por Ian, e no 16.04 continuará com cliques. E que no futuro então será feito trabalho nos snaps, também no shortcut. Não, é que assim, não, engraçado, não, né? Vejo porque não. Porque você pode manter o sistema de compilação, toda a parte do Clix, mas na hora de lançar uma versão, você não lança quer dizer, o clickable, né? O clickable continua funcionando. Mas meio que você fazer uma mescla dos dois, né? Em vez de lançar ele em ponto click lá, né? Acho que é ponto click, né? Lançar em ponto flatpak, em ponto... Sim, em ponto snap. Talvez. Isso será certamente algo para um futuro que eu diria que talvez só para o fim do ano. O que eu acho bem interessante assim, agora, é como tem isso. Uma necessidade, né? Não sei se você notou, mas tem uma tarefa dentro do Ubuntu Touch, que é fazer com que o Clickable aceite o framework do Kirigami do KDE. Você vai ver que vai ter uma dar suporte ao framework do Kirigami dentro do Clickable. Dentro do Ubuntu 16.04. Tem lá. Então, o que acontece? Então, seria interessante, a pessoa faz o aplicativo lá no KDevelop, lá, utilizando o Kirigami, e você só precisa pegar e empacotar isso no clickable e lançar. Inicialmente, né? Depois você dá suporte ao Snap, ao Flatpak, você não precisa mais fazer esse jogo de cintura. Eu acho que assim, os aplicativos feitos no Ubuntu Touch deveriam funcionar nos outros sistemas operacionais, tanto que as aplicações feitas lá deveriam funcionar no Ubuntu Touch. Sim, também acho que sim. E sei que há developers que têm versões de desktop de algumas das aplicações para o Ubuntu Touch, mas que não as publicam. Olha, e entretanto, isto ainda faltam alguns minutos para começar, faltam acho que 12 minutos para começar o Q&A, mas eu sugiro que a gente interrompa agora e que volte então uns minutos depois de acabar o Q&A. Até mais. Ok, então até já. Ora, estamos então de volta depois do Q&A. Já temos aqui algumas novidades, mas podemos começar por ti, Ismael. O que é que notaste mais interessante? Mais ou menos ficou melhor que o retrasado, mas foi bem interessante na questão de transformar componentes, aplicativos em cliques, né? Que podem ser atualizados separadamente do sistema operacional. E do sistema que foi criado para fazer o build desses pacotes. Tudo automatizado. Inspirado no build.snapcraft.com, mas feito com Node.js. É interessante isso. E que mais? Assim, dos anúncios iniciais, há também a questão do roadmap, deles terem falado do roadmap, e que durante esta semana iria aparecer aí um roadmap. É uma novidade interessante. Fico bastante interessado em saber então qual será o roadmap. Pois há a questão do novo browser já estar a correr, de facto, no 16.04, e de até estar a funcionar melhor do que o Oxide. E há a mudança de infraestrutura para poder utilizar Docker com Docker Swarm. Que é que achas destas três coisas? Eu acho bem interessante, sim. Eu acho que é um avanço. É um avanço mais centrado, né, centralizado. Em algumas coisas específicas. Não é aquela coisa, tem um monte de coisinhas pequenas, não, é mais um... Sim, a nível de infraestrutura, quer desenvolvimento, isso. É um grande passo em frente. Eu não sei se Docker Swarm foi a melhor opção técnica, mas desde que funcione não tem nenhum problema. Eu fiquei espantado, foi com o novo browser já estar a correr. Isso é que eu fiquei espantado. Eles vão fazer um clique, né? Não sei se foi essa semana. Sim, que eles falaram que era em breve. Não me lembro de ter havido uma data específica. É, falaram que vai ser bem breve. Deixa eu cá ver se eles disseram. Portanto, é já agora, para que as pessoas fiquem a saber. Trata-se de um browser baseado em Chromium, mas que utiliza o Qt Web Engine em vez do WebKit. E isso, vale ressaltar, né, que, na verdade, faz um bom tempo que o Qt, o framework do Qt, já utiliza o Chromium como renderizador de páginas. Sim. Na verdade, eu acredito, não sei se posso estar falando uma besteira, mas quando a Canonical começou a fazer esse browser, foi antes disso acontecer. Dessa migração do Qt. Isso eu não lembro. Faz bastante tempo, foi 2012, 2013, 2014. Hoje eu já não lembro disso. Mas pronto. Mas hoje o Chromium é oficial. Sim. Baseado em Chromium 60. Quando o pacote for lançado, vai ser baseado em 64. Quando isto implica que eles façam um backport do Qt Web Engine de 5.11 para o Qt 5.9. Uhum. Portanto, mais um repositório. mas assim, eu acho que vai ser muito mais prático agora, né? Porque vai. E se, por exemplo, eu acredito que a versão 5.9 do Qt seja uma versão LTS, né? Não faço ideia. Eu acho que é. Quando a última vez que eu usei lá pra instalar, talvez que tenha alguma coisa LTS. Ok, isso é ótimo. Isso é ótimo, é um bom sinal. Isso. Foi tudo migrado pro 5.9, uhum. Que é a versão mais nova LTS. Uhum. Eu acho. O que acontece? Provavelmente, talvez mais pra frente, a própria Qt faça esse backport pra Qt 5.9. Tipo, traga as versões mais novas do Web Engine para uma versão LTS. Isso era ótimo, era menos trabalho para o Ubiports. Isso. E beneficiava muito mais do trabalho que o pessoal do Qt consegue fazer. É isso, né? Eu acho que vai depender mais da necessidade que o pessoal que usa o framework vai ter. Na verdade, é o pessoal que usa pedir, né? Se você vai lá e compra a versão e começar a pedir, eu preciso do Web Engine atualizado, uhum. Eles fazem isso uma coisa mais normal. Uhum. Ok. Depois, revisitando outra vez a menção ao Docker, basicamente o objetivo disto foi fazer com que houvesse mais redundância na infraestrutura e permitindo com que eles consigam focar mais no desenvolvimento e menos na manutenção da infraestrutura. Também permite que haja, por exemplo, nós regionais, o que, por exemplo, para a distribuição de conteúdo pode ajudar um bocadinho, talvez até para a loja. Aí eu consigo ver isso para a loja, para as notificações. Eu aí, nesse aspecto, acho que pode haver um benefício interessante. Uhum. Com certeza. Entretanto, há novidades também em relação às notificações do Matrix. O Flow teve a trabalhar neste campo. Já há um novo push gateway para isso. Há também uma nova aplicação para The Matrix, que é o Fluffy Chat. E em princípio as notificações que funcionam no U-Matrix também devem funcionar para o Fluffy Chat. Já experimentaste o Fluffy Chat ou não usas Matrix? Não, na verdade eu estou meio perdido nessa questão aí. Ok. O Matrix é uma plataforma de comunicação segura, com encriptação ponto a ponto, e que consegue utilizar vários outros serviços, por exemplo, funcionar em cima de IRC, funcionar em cima de outras coisas também. XMPP também? Não me lembro, isso eu não me lembro, mas é altamente provável. Ou pelo menos tem bridges para as coisas todas, ou quase todas. E é interessante, porque é bastante seguro, porque suporta áudio e vídeo também, como o Snapchat, como o WhatsApp, e como o Snap também. O Snapchat também tem áudio e vídeo, mas eu queria referir-me mesmo ao WhatsApp. E é altamente seguro, e vai vir o Matrix, vem integrado com o Pure OS que vem no Librem 5. Foi uma das grandes parcerias que eles anunciaram para ajudar a tornar as comunicações do PureOS mais seguras. Ah, bem interessante, uhum. Isso. Será que vai ter os stickers lá? Quase certeza. Qualquer coisa desse gênero. Eu acho que as coisas mais legais do Telegram são os stickers. O Matrix também tem um grafismo bastante rico, portanto, acho que, pelo que eu percebi, no... Ah, não, calma, isso eu percebi mal. Ok. Mas sim, mas eu tenho conta no Matrix, raramente uso, apesar disso, mas uso mais o Telegram e o Signal, mas o Matrix claramente é algo que vai ser muito importante para a comunidade. Uhum. Ele tem aplicativo para Android e iOS? Tem para tudo, até podes usar no browser só. Ah, beleza. Se bem que, pela minha experiência, só funciona bem no Chrome e no Chromium. No Firefox, há vários clientes diferentes. Eu experimentei o Riot, que acho que é o mais utilizado, e só funcionou bem em Chromium. Ok. Outra das novidades são as t-shirts e as camisolas. Eu já tenho uma de cada das t-shirts e uma das camisolas, porque obtive-as na UboCon Europe 2018, coisa de um mês. Fiz uma doação e, em troca, obtive as t-shirts e a camisola. Só posso fazer um adendo? Deixe, claro. É que o que significa camisola para vocês? A camisola é uma peça de roupa. Mas seria uma peça de roupa feminina? Não, não, não, não, não, não, não, não. Não, normalmente é uma sweatshirt, normalmente. Ah, tá. Não, é porque no Brasil camisola é tipo uma lingerie, só que mais para uma pessoa mais idosa, assim. Não, não, não, não. Não é. É completamente diferente. É, no Brasil é camisola é uma lingerie, mais ou menos. Ok. Mas não, não é isso. Só para o pessoal que está escutando do Brasil, isso. É muito estranho, seria muito não estranho. Não estranha. Sim. Não, é normalmente o equivalente a uma sweatshirt. É mesmo isso. Quem quiser obter qualquer uma destas coisas, é fazer uma donação no Patreon do Beeports, cujo endereço é patreon.com/ubeeports. Portanto, façam uma doação, ajudem o projeto e, em troca, obtenham uma t-shirt e uma sweatshirt, aliás, uma ou outra, ou não sei quais são os níveis que existem, mas são bastante fixes. Vale a pena. E depois passaram para as perguntas, e eles responderam não a todas, mas a várias das perguntas que a gente abordou. Por exemplo, porque é que o desenvolvimento do 1604 parece estar a abrandar? De facto, eles falaram mais ou menos do que nós também falámos antes do Q&A. Há muito desenvolvimento a acontecer por trás, mas que ainda não está, ainda não entrou na imagem, nas imagens diárias, e portanto, como isto também não está a ir ainda para as imagens e tudo isso, os issues no GitHub também não estão a ser fechados. Então há esta aparência de que as coisas não estão a acontecer, mas de facto estão a acontecer, estão ainda numa fase em que está ali, são coisas grandes, e não quando será entregue algo em massa, digamos. Eles falaram que o mais importante de tudo, acho que era o navegador ali, até por isso que eles estavam fazendo essa, essa separação, né, de liberar para o pessoal em ponto clique. Sim. Aliás, eles houve uma pergunta sobre exatamente quais é que eram os maiores obstáculos. Eles disseram, de facto, que o browser talvez fosse o maior obstáculo. Depois é essa questão dos devs e dos cliques, a mistura entre um e outro. O suporte da OpenStore para o Xenil, que já está em curso e que já há aplicações na loja, ao que eu sei. Portanto, é uma coisa que está a avançar. Depois há questões com a layer do Android, que há coisas que não estão a funcionar bem. E depois são uma série de pequenas coisas. Por exemplo, no Nexus 5 há problemas com o wireless. Enfim, há uma série. Houve também um repositório PPA da Canonical que foi removido porque estava a causar imensas regressões. E isso também levou uma grande perda de tempo. E que eles esperam que agora, com a remoção desse PPA, que mesmo assim voltou a causar outras regressões diferentes, mas que entretanto serão menos, que eles esperam que isso permita fazer avanços mais rápidos. E se quiserem saber que mais coisas estão assim a parar os avanços, se forem ao GitHub e se procurarem nos issues dos projetos pela label critical, vão poder ver o que é que está a impedir o código de ir para ser gerado para uma imagem de RC de qualidade, vá. E podem concluir, ver por vocês próprios o que é que está a abrandar o desenvolvimento. É isso mesmo. Sim, sim, dizer. Eu acho bem interessante essa do roadmap e tal, mas já tem uma proposta parecida, né? Que são os milestones para as versões lá no GitHub. Sim. Mas isso eu acho que. Só que eu não. Continua. Eu não sei se esse roadmap que eles estão falando é uma coisa mais projeto global e não só. Porque o que a gente está falando aqui agora é a 16.04 dos telefones, dos smartphones. Eu acho que, não sei se eles estão pensando em fazer um roadmap do Ubiports, assim, sim. Uma coisa mais global, eu acho que engloba não só o 16.04 para celular, mas o Unity 8 para PC, para 8.6, também engloba os outros projetos que são os frameworks para fazer aplicativos, sabe? Englobe tudo, assim, né? Num escopo só, porque são comunidades separadas, mas é interessante que eles se combinem para fazer uma coisa mais ou menos no tempo certo, né? Eu acho que tem que ser algo disso, tem que ser uma coisa bastante alto nível, porque... Já existe isso só do 16.04, sim, né? Mesmo assim, eu acho que as milestones é uma visão... digamos que para a próxima release ou para as próximas duas, três releases, eu acho que tem que haver uma visão mais global, mais macro, e mais, e um nível mais alto ainda sobre para onde é que a gente quer ir. E acho que tem que passar por isso. Isso, né? Por acaso, onde é que eu tenho aqui qualquer coisa? Tenho de ver com mais atenção. Porque pediram-me para eu comentar um documento qualquer e eu não sei se não será precisamente o roadmap. Aliás, pediram-me para comentar vários, eu já comentei alguns, mas ainda não, nenhum deles era o roadmap. Entretanto, também o Marius falou também da questão do Unbox para o Pro 5. Há assuntos práticos na vida dele um bocadinho ridículos, mas é assim mesmo. É por isso. Mas, é uma coisa que a gente aprende, né? Quando dá problema tudo ao mesmo tempo. E o que ele quer dizer é que neste momento não lhe dá jeito de publicar o que há para o Unbox no Pro 5. E para além disso, não há muita gente com Pro 5. Apesar de eu ser uma das pessoas que tem, é um facto. Só vi, acho que 5 mil Pro 5s, à venda com o Ubuntu e nem todos eles ficaram, nem todas essas pessoas que compraram Proxinx ficaram na comunidade. Uhum. Verdade. E entretanto também seria um trabalho que não iria beneficiar a maior parte dos utilizadores e portanto o Marius acha que isto é uma coisa que pode esperar. Uhum. Eu acho que vale notar, né, que enquanto, porque acho que aquele código ali estava só com ele. Sim, sim, sim. Era uma coisa que ele estava meio que fazendo isso por experimento, né? Uhum. E daí viu que funcionou, opa, funcionou. Exatamente. Só que tem muita, só que digamos que ele quer pegar um tempo para pegar aquilo ali, jogar no repositório, deixar tudo bonitinho para que outra pessoa possa usar ou modificar, uhum. mas tirar da mão dele, sabe? Porque ele tá sendo o gargalo nesse caso. Tá. Concordo completamente com isso. Eu acho que se outra pessoa quiser mexer nisso, só para testar e tudo mais, seria excelente, mas isso agora vai depender dele. Uhum. O ideal seria, eu acho que teve uns dois Q&A atrás, uhum. O Dalton tava falando sobre coisas que o Marius tinha que documentar e tinha que deixar livre para que outra pessoa possa mexer se acontecesse alguma coisa com ele. Era uhum. o efeito ônibus, né? Uma coisa assim. Exatamente. Se um ônibus passasse por effect. Cima dele. Yeah, é um buzz effect. Exatamente. Eu acho que isso é uma mais uma das coisas que estão acontecendo por causa desse efeito buzz sim. effect. Sim, sim. Sim. Também concordo com isso. Portanto, outra questão foi porque é que foi a questão que nós falámos sobre porque é que não se sabe ainda o que é que funciona em que dispositivo com o 1604. Houve um utilizador que fez a sugestão de se criar uma matriz em que se explicava que funcionalidades é que funcionavam e que funcionalidades é que não funcionavam em cada um dos dispositivos usando o 1604. E o Ian disse que isso é uma coisa que já existe para o 1504, e sim, existe, e que ele irá construir em breve algo que seja também aplicável para o 1604. Mas uhum. que também depende da resolução de um conjunto de problemas que eles querem resolver antes de publicar isso, porque eles queriam alterar muitas coisas. E também eu acho que era útil, e ainda vou sugerir também isso, aquela sugestão que tu fizeste sobre ter uma aplicação que gera o tal relatório com base em testes ou hardware. Eu acho que isso uhum. era muito, muito, muito interessante. Outra pergunta é se era possível haver um canal beta ou aliás, múltiplos canais na Open Store, que foi algo que eu não tinha percebido bem. Eu pensava que ele estava a se referir às imagens do sistema operativo, mas pelos vistos não, era mesmo à Open Store. E segundo o Dalton, há um pedido feito já, um feature request do próprio Dalton, e que segundo ele, o Brian diz que é algo que está parcialmente implementado já por causa desta transição do 1504 para o 1604 e que provavelmente vai ser aprofundado depois, até porque eventualmente vamos ter de transitar para outra versão no futuro e isto também é útil para os utilizadores, para os developers aliás, poderem ter ajuda dos utilizadores mais avançados a testar as suas aplicações. Aliás, Eu às vezes ajudo o Marcos Costelas a testar o UNAV e não é nada prático ele ter de mandar o clique para ele instalar, para depois testar. Não, é uma coisa que é inconveniente e se ele pudesse disponibilizar o clique na Store num canal de testes ou coisa assim de género, era bem mais prático para mim. Portanto, depois a pergunta seguinte foi a pergunta sobre o que é o CAF. E segundo o Dalton, é o Code Aurora Forum, que é basicamente um equivalente da Qualcomm a um fork do Android Open Source Project. 99% do código seria do, aliás, 99% do código dos dispositivos que correm Qualcomm estão no CAF. E pronto, isto é um fork do Android que é utilizado para dar uma compatibilidade aqui no nosso caso. É utilizado para o nosso sistema operativo ter compatibilidade com o hardware. Penso que só temos um dispositivo Qualcomm ou dois, não me lembro já. O Nexus 5 é Qualcomm? É o que eu me lembro. Ok, então são dois dispositivos. Aliás, mais que dois. Os Nexus devem ser todos. Portanto, devem ser todos os Nexus. Se for Motorola, coisas da LG, geralmente é... Se calhar os OnePlus também. Eu acho que é. Ok. Só posso dar uma... eu me lembro um tempo atrás, eles falaram sobre uma questão do porquê que o Mir não consegue ser compilado para rodar nessa versão do... Sim, havia qualquer coisa, mas eu não lembro o que era. Como é que é o nome? Eu não me lembro mesmo o que é que era. Eu tá na ponta da língua, o problema é que eu não consigo me lembrar o nome da questão no C lá. É uma questão no C lá que os caras fizeram um enum. Era um enum. Ah, um enum. Sim, já me estou lembrado também. Era um enum que o programador da Qualcomm lá mexeu no código e em vez de colocar um adicionar no final do enum, ele colocou no meio. Isso é tão mal. Como não programar? Exatamente. Como não programar, basicamente isso. Já não lembrava dessa, isso é ridículo. Não, basicamente tem esse problema agora absurdo, que é uma build diferente, né, só pra isso. Uhum. E eles estavam tentando descobrir como é que poderiam fazer em software para o negócio mudar e tal, e não conseguiram. E saber em que processador é que está, se isso, é num Qualcomm, se está noutro. Isso usar mesmo. Usar uma opção ou outra. Era isso aí, o cara, se não me engano, era a opção número 2 ou 3 do enum. É, era. E daí o cara foi lá e escreveu um e-mail. Jesus. Tipo, cortou a compatibilidade completa com o Mir, o negócio. Sim. Portanto, ficou esclarecido o que é o CAF. Depois eu perguntei também, aliás, uma das minhas perguntas é quando é que será a sessão de live porting. Ainda não está agendada. Eles falaram em ser num sábado, portanto é quando as pessoas devem ter mais tempo livre, concordo com isso. Ele vai tentar que a sessão seja a mais agnóstica em relação a dispositivos possível, mas a partir dele irá utilizar um OnePlus 5 como exemplo. Mas pronto, o processo será aplicável a todos os que tiverem um dispositivo para o qual haja um source do Lineage. Portanto, quem estiver interessado em portar dispositivos, fazer um port, o biport para os seus dispositivos e se houver um port de Lineage, em chegarem-se à frente e aproveitarem, pode ser que apareçam aí uma série de novos ports. Sabes se há para outro telemóvel que tenhas? Não entendi. Que outros telemóvel que tens além do Nexus 5? Então, eu só tenho o Nexus 5, na verdade. Ah. Eu tava tentando portar o Ubuntu Touch para o meu tablet, que é um G-Pad da LG, G-Pad V8.3. Só que, no final das contas, eu comprei o Nexus 5 e, como tá meio corrido o tempo e tudo mais, eu resolvi que, se eu tivesse algum tempo, eu usaria para mexer no... para modificar e trabalhar no Unity 8. Daí eu parei de mexer e deixei ali, mas na verdade tá no meu código, tá lá no meu GitHub lá, o que eu modifiquei no... Foi pouca coisa, na verdade. Mas a única dica que eu posso dar para quem vai querer fazer algum port, ele é um método bem grande que vai demorar um tempo, tem que pegar bastante tempo, tempo livre para poder fazer isso. E se você fazer todos os passos certinho, você chega num resultado assim bem interessante. Talvez não saia funcionando de primeira, tenha que modificar várias flags ali na compilação do kernel e tudo mais. Sim. Mas não é a coisa mais difícil do mundo, na verdade. Okay. É só seguir os passos. E a parte mais difícil é modificar as flags pra, ou fazer um backport, alguma coisa no kernel ali, no código-fonte, para poder deixar redondo o negócio. Mas precisa de muito espaço no HD. Precisa de no mínimo uns 40, 50 GB. Ok. Então, se você faz isso numa máquina virtual, espere com uns 80 GB nessa máquina. Ixi. Ok. Olha, e chegamos ao fim. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre o Q&A. Não, na verdade não. Na verdade, seria mais uma dúvida que, como eu tô meio por fora, né? Então, faz pouco tempo que eu fiquei sabendo desse novo framework, por 6.04, e eles falaram alguma coisa de uma iniciativa para que não aconteça esse tipo de quebra de compatibilidade toda vez que é lançada uma versão nova? Não lembro disso. É porque eu acho que não tem nenhuma iniciativa nesse ponto. Porque você atualiza o teu Android e as aplicações todas funcionam, né? Por exemplo, você vai lá no Qt, na hora de você fazer uma aplicação, ele pergunta, você quer utilizar o Qt Quick 2 e quer que ele funcione com compatibilidade até qual versão? Daí aparece lá 5.6, 5.5, 5.8, 5.9, e daí quanto mais... Pra cima você coloca mais coisas novas, você vai poder utilizar, né? Mas você vai quebrar a compatibilidade do Qt. Sim. Eu acho que isso é um problema que tem que ser resolvido a nível do SDK. E o SDK é mais uma daquelas coisas que está à espera do 16.04. Eu acho que tem que, depois de liberar o 16.04, tem que ter uma iniciativa nesse ponto. Tem que ter em vários pontos, inclusive em ter um ambiente de desenvolvimento melhor para aplicações. Que é uma coisa. O clickable é interessante, mas é um hack, basicamente. Se eu não me engano, eu acho que dá de usar o. Tem uma IDE que você consegue usar tudo pela IDE, acho que não precisa usar no terminal mais nada. Sim, mas só funciona em 16.04. No Ubuntu 16.04 e não está a ser mantido. Entendi, você disse que só funciona no Ubuntu 16.04. Se quiser utilizar no 18 ou no Fedora, não funciona. Não funciona, não. Ah, tá, entendi. Isso aí é um gargalo. Era o Ubuntu SDK, que entretanto foi abandonado pela Canonical e que tinha algumas dessas funcionalidades, mas neste momento está abandonado. Tem até, eu acho que, dois emuladores na Open Store que são feitos nesse Ubuntu SDK. Isso eu desconheço completamente. Se eu não me engano, é o emulador do Nintendinho e o emulador do Sega Master System. Ok. Esses dois, Gear System, ele é feito ele é bem simplesinho, na verdade. Eu até fiquei bem interessado, né, em ver como é que esse negócio funciona e tudo mais. E quando eu fui no GitHub do cara, ele tem muito pouco código, na verdade. Ele pegou um outro emulador, jogou uma interface por cima e fez funcionar o negócio. Não é muito complexo. E ele utiliza o Ubuntu SDK, aquele que vem com nos repositórios oficiais da Canonical. Ok. Já não vem, acho eu. Já não vem mais? Só no 1604. Só, no, só mesmo no 1604. Para o 1704, para o 1610 e para o 1710. Já, acho que já não, acho que já não vem. Assim, é, eu não sei se tem alguma... Eu não sei se pode ser que você tenha uma opinião diferente da minha, né? Eu queria ver a sua opinião sobre esse caso. É, assim, depois de terminar o 1604, ficar tudo funcionando perfeitamente, assim, quanto mais projetos o Ubiports toma posse, cada vez fica mais difícil de desenvolver o que realmente é, né? Que é o sistema operacional. Quando tiver uma iniciativa para desenvolver snaps e tudo mais, né, a minha dúvida é acho que o mais importante em desenvolver as coisas mais importantes é o sistema operacional e não, digamos, a forma como é instalado ou as aplicações. Eu acho que se as aplicações, claramente que não. Eu acho que como haverá algumas aplicações, um número reduzido de aplicações que talvez deva ser, talvez algumas desenvolvidas dentro do projeto, outras só com alguma supervisão do projeto e com coordenação com o projeto em si, mas o restante não pode ser. Tem que haver aqui muito mais developers a trabalhar na comunidade e sem que fique tudo afunilado ali no projeto. É. Isso tem que acontecer, sim. Porque... acredito que o Clickable é bem interessante e tudo mais. Agora ele é essencial, né? Sem ele, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas eu acho que futuramente, eu acho que não seria bom trazer esses tipos de projeto se já existem iniciativas fora que funcionam bem. Eu acho que seria mais interessante. Acho que seria a mesma opinião tua também. Sim. Eu partilho essa opinião. Quanto menos coisa a gente faz, mais rápido vai ser o desenvolvimento. Sim, e melhor. Isso. Mais rápido e melhor. Mais rápido e melhor, com melhor qualidade. Sem dúvida, concordo absolutamente com isso. E tenho também a opinião que tem que haver uma espécie de conferência ou alguma coisa assim do género em breve. Não, talvez, quando, mas claramente depois de 1604 para a comunidade... ter a oportunidade de se juntar num sítio e de se organizar à volta do roadmap e traçar planos. Sim, com certeza. E definir-se melhor. Eu acho que essa questão do Librem 5 aí vai trazer, abrir um monte de portas. E eu acho que poder trabalhar junto com a comunidade do KDE ali, né? Que já que eles estão usando o Snap, se não me engano, com mais tempo e tudo mais, tem mais know-how. E também tem um framework deles ali que aparentemente está bem desenvolvido e tudo mais. Eu acho que quanto mais coisa a gente divide com o KDE ou com outra comunidade, melhor. Sim, concordo. Olha, e com essa pérola de sabedoria, vamos ficar neste episódio. Podem encontrar-nos no site podcastubuntu.org enquanto não estabelecermos o nosso próprio feed e o nosso próprio website. Portanto, subscrevendo o podcast Ubuntu Portugal, têm automaticamente o Ubiports Over the Internet Show. Ismael, alguma rede social, alguma coisa assim, um site que queiras partilhar teu, para as pessoas saberem onde te encontrar? Ah, se precisar falar comigo, na verdade, é só me encontrar no canal no Telegram lá. E no GitHub, se precisar alguma coisa. Qual é o teu handle do GitHub? É Ismael Bonato. Ok. Eu sou o @DMConstantino em quase todo lado. Ou alguma pequena variação disso, quer no Telegram, quer no Twitter, não lembro, no Facebook sou exatamente isto, acho que é um bocadinho diferente, e no GitHub sou o Diogo Constantino. Subscrevam o podcast, partilhem com outras pessoas interessadas no Ubiports, no Ubuntu Touch e no Unity 8, e voltamos daqui a 15 dias, no dia 16 de de junho. E até à próxima. Até à próxima. E pronto, está feito. É isso aí. Deixa eu stop aqui. 39 minutos, nossa.